declarar pra você: te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. Pode se perder, mas não vai ser assim se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor, amor, amor. Menino, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero. Pode se perder, mas não vai ser assim se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que